Delta se cargou, pronto para cópia? Cargou autorizado Paulo Afonso, nível 230, via Zulu 9, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5021 no Boteja. Cargou Paulo Afonso, 0, Zulu 9, Momo, Frote. Decola, curva à esquerda, 120, 8, 021 para a Fonte. Correto, frente do acionamento, chama para o táxi. Com, no PAC 3, 2 a bordo, PAC. Altímetro 103, aguarde para o táxi, Delta Oscar Golf. Paulo Salvador, o Azul 2781, informa que está pronto para o táxi. 4:30 no POB, 3:40, alternando Salvador. Azul 2781. Gente, 4:30 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1-9-5, bom voo. Via Índia, PAT 3, Índia Alfa, no ponto de espera chamador 11895. Muito obrigado, boa noite, Azul 2781. Delta Oscar Golf segue a terra no táxi, como número 2, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9-5, bom voo. Vai seguir o Azul, Índia Alfa, 2-9-5, obrigado pelo trabalho. A 3190 para o táxi, PB de 229. Alterna o Galeão, 3:45 para mim. Gente, 229 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via pátio, reporte através do portão 62. Devo táxi, 3190, reportado através do 62. através 62 da 3190. Presidente, aguarde para seguir no táxi. É, que eu vou nadando, 3190. Boa noite, 2781, na linha Colono 0, vento 120 graus, com meia dúzia não. Autorizado a alinhar e decolar o azul 2781. 3197, pronto para 4? Prossiga, 3197. Autorizado Galeão, nível 340, via... Upper November 857, saída da EO, Leda e Irume. Decola da 10, curva direita, controle 120 decima 8, aciona 50 no 4, goteja. 317, 340, tá ligado conforme, via Upper November 855, da 10, curva na direita da EO, Leda e Irume. 120 decima 8, controle, outra responder 50 por 4, da 317. Planejamento correto, para prospeccionamento. Importante. Iniciando, azul 2781. Delta Alfa Golf, ele mantém no zero. Animado. Foi Papatango, Golf de Lógica, estabilizado a 2:30 para o externo. Proponho já que está presente para 1-7. Tem condição de sair, Golf de Lógica? Estimativo. Mantenha sim condições de sair, prossegue final da 1-7, aposte na curta final. É, sim, Golf de Lógica. Azul 3781, Porto Alegre. 781, decolou os 49, 120, decimal 8, controle. 728, boa, azul Romeu Delta Oscar Golf, nível de decolagem no zero, vento no 20 graus, meia dúzia nós. Decolagem Delta Oscar Golf. 2 a 3190, ponte 0190, pronto. 3190, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, tá 3190. Kilo, Golf Kilo Oscar, tá contato visual, check train livre pouso 1-7. Vento 120 graus com 7-9. É de grosso. Golf decolou 5-2, controle 1-2-0, decima 8. 2-0-8, né? Está travando 1-7, 0-8, vamos lá. 7, livre pouso no 7, no 20 graus com 629. Sete, nível de decolagem da 1-0, vento no 20 graus, 629. Livro de decolagem, vento no 0, 3897. Até a próxima, no solo, ao 5-4. Motor, 3197 para o táxi, temos a bordo 181-350, alterna campina. Qual é uma alternativa? Campina. Tente 181 na borda, altímetro 1-0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9, edição 9-5, com voo. Índia Alfa, 2-5, boa noite, 3-1-7. Solo Gol 1-0-9-9. Polo 099, prossiga. Autorização com fins. Autorizado com fins, nível 360, via Pesolu 21, saída arbor, transição eletra. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-20, decimal 8, aciona 5025, proteja. Autorizado com fins, 360, Pesolu 21, decimal arbor eletra, 1-0, com curva direita, controle 208, código 5025. Confirma 5025. 5025. Fechamento correto, chama para pushback funcionamento. Solo, Salvador, boa noite. É o Aero Europa, Mike Alfa Juliette. Mike Alfa Juliette, prossiga. Alfa Juliette, devolve da posição 3, parte 3, para a posição 10, parte 1. Segue para a posição 10, confirme. 10-4-1. Autorizado o início do reboque, chama para ingresso, parte principal. Salvador, muito boa noite. Tem 3197, está pronto, vou te parar da 1-0. 3197, a linha decola 1-0, vento 1-1-0 graus com 7-9. Decola 1-0, está 3197. Decolou 00, 120, decimal 8. 120, decimal 8, 3, 7, boa noite. 705, boa noite, cliente da Quebec, autorização Galeão. Tá salvo? 705, cliente da Quebec para o Galeão. 705, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, saída da Eole da Irume. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5026, coteja. 360, autorizado Upper November 857, da Eole da Irume. Curva direita, 1208, 5026, agora no 705. Fechamento correto, chama para pushback, acionamento. Acionamento do 1099, posição 4. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 1099. Para táxi, Gol 099, 174 a bordo, 3 e 10 de autonomia, 0 na Brasília. Alternativa? É o POB 174. Sente, alterna Brasília? Brasília e 3 e 10 de autonomia. Sente, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre, 1 noite, 1 9, 5, com Gol. Jussar no 093, Índia Alfa, torre 1895, vamos 099. Obrigado, boa noite. Alinhar e decolar 1-0, vento 90 graus com 8-9. Autorizado, alinhar e decolar da 1-0, gol 1-0, 9-9. Frequência livre, Mike Alfa Juliette. 705, 151 a bordo, 4 horas, Foz do Iguaçu para Floripa, para o Sarc. Alternativa? Floripa, Florianópolis. Gente, 151 a bordo, altímetro 1-0 no 3, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 10895, no 705, grado à noite. Salvador, boa noite, Bruno 705, Altera da 10. Bruno 705, autorizado alinhar e decolar 10, Zeta Dino 20 graus com 7 nós. É, decolado 10, 1705. Plano 68, continue a aproximação aguardando pista livre. Informa o tráfego da companhia alinhando com decolagem já autorizada. Vai continuar aproximando, meu. Decolou 107, 120, 208. 208, boa noite, 107. 1168, chefe trem, livre pouso 10, vento 120 graus, 89. Livre pouso 1168. Número 8, no solo 109, livre direita, 1211. 1211. Solo 1168, livre. 1168, táxi via Alfa Juliette, portão número 7. Alfa Juliette, boa noite, dois. Fox Sierra Novembro, vai enquadrar no sinal de 5 milhas, 27. Fox Sierra Novembro, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, reporte na curva final. Camara na curva, Fox Sierra Novembro. Fox Sierra Novembro está em contato visual, cheque trem livre pouso 17, vento 120 graus com 620 horas. Sierra Novembro 7. Foca Serra Novembro, falo aos 37, autorizado backtrack, reporte livrando a 97. Azul 2715? Perdeu o contato, contato 2715. O Azul 2715, tente novamente 12685, caso negativo, chame Salvador na frequência 1208. 2685, caso negativo, 208, Salvador.